gritar seu nome, você vai me atender. Eu nem sei se meu pedido vai aqui caber. Eu sei que sou proscrita, não tenho berço algum. Mas, senhora tão bendita, já não foi alguém comum. Salve-os proscritos, pois não tem pão, estão aflitos, não há compaixão. Salve o meu povo que tem fé servil. Salve os proscritos, o mundo é hostil. Eu peço luz, eu peço sol, eu peço a cruz.